2 horas. Neste momento, a Rádio Jornal do Brasil, AM Rio de Janeiro, encerra suas transmissões para voltar logo mais às 6 horas da manhã. Boa noite. ZYJ 453, ZYG 680. 940, 4.875 kHz.